Eita! Diz que tu é rapariga, mas vai ser minha, viu? Vou levar tudo aqui. Vem. Não quero amor em duas horas. Quero amor pra vida inteira. Eu vou levar você embora. Hoje o cabaré fechou. Eu pago o que você quiser. Eu pago o preço que for pra ter exclusivo seu amor. Vou levar você daqui. Hoje eu vou te assumir. Chega de romance confidencial. Você vai ser minha rapariga oficial. Vou levar você daqui. Hoje eu vou te assumir. Chega de romance confidencial. Você vai ser minha rapariga oficial. Fazer o que se a gente se apaixona? Não dá pra negar. Sendo rapariga ou não, a partir de hoje sua vida é comigo, bebê. Não quero amor de duas horas. Quero amor pra vida inteira. Eu vou levar você embora. Hoje o cabaré fechou. Eu pago o que você quiser. Eu pago o preço que for pra ter exclusivo seu amor. Vou levar você daqui.